Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso cafezinho. Eu hoje vou pegar leve, sabe? Eu quero mais é me divertir. Vamos para um karaokê, hein? Ou melhor, um videokê. Prepare-se. Para começar, eu vou com uma frase de Tom Jobim e Newton Mendonça. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Pra começar o programa, eu vou falar de uma coisinha chamada MIDI, Musical Instrument Digital Interface, ou Interface Digital para Instrumentos Musicais. O MIDI é uma tecnologia padronizada de comunicação entre instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos, que nem teclado, guitarra, sintetizador, sequenciador, computador, samplers, tudo isso. Possibilita que uma composição musical seja executada, transmitida ou manipulada por qualquer dispositivo que reconheça aquele padrão. Um arquivo MIDI não tem o áudio propriamente dito, mas as instruções para produzi-lo, ou seja, é basicamente uma partitura digitalizada. Essas instruções definem os instrumentos, notas, timbres, ritmos, efeitos e outras características que serão utilizadas por um sintetizador para a geração dos eventos musicais. O MIDI é facilmente reconhecível. Quer ouvir? Então, você está ouvindo o Desafinado de Tom Jobim e Newton Mendonça em MIDI. Ficou legal, né? Pois é. Cada instrumento é sintetizado pelo computador, usando o arquivo MIDI que traz a tal partitura eletrônica. É como se dentro do computador tivesse um monte de robozinho, cada um tocando um instrumento. E o engraçado é que em cada computador vai soar de um jeito. Tá bom, não tá? Pois é, mas não tem cara de MIDI. O que tem cara de MIDI mesmo é a Macarena. Reconheceu, é? Onde é que se ouve Macarena assim, hein? É claro, é no karaokê. O karaokê surgiu após a Segunda Guerra no Japão. Como muitos perderam parentes, eles adquiriram o hábito de ligar o rádio e cantar para espantar a tristeza. E assim nasceu a música Enka, que até hoje reúne milhares de pessoas em competições que seguem as tradições japonesas. Os competidores são avaliados em quesitos como ritmo, afinação e sustentação. Mas o karaokê, da forma como conhecemos hoje, foi criado nos anos 70 por um músico chamado Daisuke Inoue. Baterista de um bar em Kobe, no Japão, ele inventou a máquina que ajudou a popularizar o hábito japonês de cantar em público. Karaokê significa orquestra vazia. Nome poético para um aparelho que toca a melodia da música para que o aspirante a cantor possa acompanhar. O karaokê é fruto de uma aparente contradição. Conhecido por sua timidez, o povo japonês criou uma diversão cujo objetivo é ficar no centro das atenções, nem que seja pelo curto período de duração de uma música. E com o MIDI, o karaokê encontrou a tecnologia para difundir-se pelo mundo afora. Bom, é claro que você já lidou com karaokê ou com videokê. Se não cantou, já ouviu alguém cantar. Mas será que a sua experiência é como a do Chico Rodrigues, hein? Que escreve nas iscas intelectuais do meu site? O Chico escreveu um texto delicioso chamado O Desmancha Prazeres. Ao fundo, vamos com uma trilha em autêntico MIDI. Você está ouvindo A Média Luz. Thank you. Chiquinho manda assim: Luciano, neste fim de ano, o telefone tocou e era um primo meu me convidando para passar um fim de semana no sítio do meu tio. Eu sempre fui um cara muito urbano e uma das minhas maiores diversões no período de férias, quando moleque, era ir pro sítio do meu tio Raiola, em Santa Isabel, que fica mais ou menos na altura do quilômetro 45 da Via Dutra. Voltar lá depois de 25 anos foi uma experiência muito interessante e comovente. Vi primos já casados, tios envelhecendo rápido, sobrinhos que não conhecia e muita gente nova me chamando de tio sem nem mesmo saber o grau de parentesco. O lugar me pareceu bem menor do que aquele que eu tinha registrado em minha memória, mas estava tudo igualzinho como antes, inclusive o tião. Desde moleque que eu me lembro do Sebastião como caseiro daquele sítio. Paciente e prestativo com toda a criançada, foi ele quem me fez montar pela primeira vez em um cavalo, perder o medo de tomar banho de rio, catar fruta no pé e essas coisas todas de mato. Ele me contou que nos últimos anos estava vivendo só. Os filhos cresceram, foram embora e sua esposa, Dona Dina, falecera há alguns anos. Até durante o jantar, as coisas me pareceram como nos velhos tempos. A comida estava divina e de sobremesa havia rabanada feita com carinho pela minha tia. E quando dei a primeira mordida nesse doce, foi como dar um start para um filme dos melhores momentos daquele sítio. Meu pai bêbado, estragando a festa. Meu irmão Vitié, encoxando minha prima e dando o maior rolo. Minha irmã, puta da vida, porque meu pai não tinha deixado ela trazer o namorado. O primo Rômulo vomitando no ponche. O tio sonâmbulo dando rolê de cueca pela casa durante a noite. Minha mãe reclamando dos pernilongos. Eu lambuzado de lama até os dentes, mas todo mundo muito feliz. Bom, alguns já tendo jantado, outros ainda jantando, e então eu vi uma coisa que gelou meu coração. Um sobrinho meu entrando na sala carregando uma coisa debaixo do braço que meus olhos se negaram a acreditar. Não era possível acontecer uma coisa dessas num dia assim tão especial, onde todos estavam conversando, contando histórias, relembrando casos e fofocando da família toda. Pedi com os olhos uma silenciosa ajuda ao tião, e ele, balançando a cabeça num gesto de pesar, me confirmou. Era um videokê. Você fica pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, pense em mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra ele, e chore por ele. Sabe, Lu, eu tenho saudade dos tempos onde o desmancha prazeres de uma festa em família era apenas um velho safado, sendo pego em flagrante, buraqueando a fechadura quando uma prima sua entrasse no banheiro. Ou então, alguma desavença entre noras, uma palavra mais ardida de uma sogra, aquela tia bêbada fazendo striptease na varanda e os moleques fazendo ola e aplaudindo. Ou então, o gerador de energia que pifava e no escuro rolava o maior festival de beliscão na bunda das primas mais gostosas. Coisas inocentes assim. Hoje em dia, o desmancha prazeres é digital, MIDI. O tião me contou que não aguentava mais. Nos últimos anos, a história era sempre a mesma. As pessoas nem bem acabavam de jantar e algumas até levavam o prato para frente da TV. E já estava todo mundo consultando aquelas horríveis pastas, com listas de música e com os olhos pregados naqueles clipes de mau gosto, com aquelas letrinhas amarelando conforme corria a letra das canções. Conheço pessoas que de vez em quando têm um sonho recorrente, isto é, tudo nesse sonho acontece igualzinho e da mesma maneira toda vez em que ele é sonhado. Videokê pra mim é um pesadelo recorrente. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Oh, oh, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade pra mim é você. Ai, que horror, eu tô sofrendo aqui pelo Chiquinho lá, mas vamos continuar o texto dele. O Chico diz assim: eu digo isso porque já tive cantora como esposa e participei de muitos karaokês. Os tipos e as músicas são sempre os mesmos, e eu e o Tião, pra passar o tempo, ficamos sentados tentando adivinhar alguns deles. Tipos: aquela que folheia as pastas umas 200 vezes, procurando o que cantar. Pode ser tanto uma tia ou prima sua, e você já sabe que ela vai escolher Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Esse tipo é encontrado em videoquês, festinha de amigos, bares e no programa do Raul Gil. Elas desafinam, se perdem logo no início da música, nunca conseguem entrar no ritmo, depois daquela introdução maldita, e ainda assim acham que cantam bem e agradam. Em geral, são deserdadas da família ou acabam requerendo cidadania boliviana. Tanto é verdade, Lu, que eu fiz uma comunidade no Orkut só pra elas. O nome é Eu Canto Bem Que Se Quis em Vídeo Quê. Aposto que eu tô brincando com a sua cabeça. Você tá imaginando a cena, não tá? Pois é, mas o Chico tem outro tipo. Aquelas pessoas que insistem em cantar certas músicas no tom original, pagando assim um belo mico. Vale tanto para homens que escolhem canções do Queen, Michael McDonald, Elvis Presley, Ney Matogrosso ou a música Porto Solidão do Gessé. Também vale para mulheres que tentam imitar a Mariah Carey, Celine Dion, Shakira e outras insuportáveis. Esse tipo, quando canta, se esguela até o sininho da garganta ficar roxo, até os olhos saírem da caixa ou o tampo da cabeça explodir o que vier primeiro. Mas nunca abaixa o tom. Para esses, existe também uma comunidade no Orkut. Eu insisto em cantar no tom original. Aquele outro tipo, o faço segunda voz dos Beatles. É aquele cara que fica quietinho num canto só esperando alguém escolher uma música dos Beatles. Assim que ouve a introdução, ele corre pro palco, se apodera do segundo microfone e sai fazendo a segunda voz de qualquer coisa que você escolher da dupla Lennon e McCartney. Em geral, ele pensa que está agradando e acaba cantando mais alto que você. Erra a letra toda e quando acerta, a pronúncia é lastimável. A noite quase sempre termina com algum bombeiro tentando desentalar o microfone que você enfiou na garganta dele. Não sou o bitomaníaco, mas eu gosto dos caras e procuro ouvi-los com parcimônia. Porém, aguentar neguinho desafinado, acabando com as músicas deles, ninguém merece. É claro que para esses eu também fiz uma comunidade no Orkut. Faço segunda voz dos Beatles. Parte do nananá dessa música é imbatível no videokê, não é? Pois então, vamos agora falar dos tipos que cantam em duplas e afins? É fatal, cara. Em todo videokê sempre tem aquele casal que vai te apurrinhar a paciência cantando Endless Love ou Ainda Lembro do Ed Motta e da Marisa Monte. Sem contar aquele carinha que esperou mais de uma hora e meia para ser chamado ao palco e que resolveu então aproveitar o máximo do tempo lá em cima, escolhendo músicas intermináveis como Faroeste Caboclo ou Eduardo e Mônica do Legião Urbana. Quando um desses tipos entra no palco, você pode esquecer de ser chamado nas próximas 3 horas. Pode ir para casa, trocar de roupa, escovar os dentes ou até no banheiro, que vai dar tempo de sobra. E tem também aquele povo que só sobe no palco para cantar em bandos, no mínimo 7. Escolhem sempre coisa dos Mamonas Assassinas, Creedence Clearwater ou a execrável Pintura Íntima do Kid Abelha, onde fazem gracinhas com aquelas respostinhas no meio da canção. Eu vou te poupar, não falando dos tipos que cantam Bruno e Marrone, Daniel, Leonardo, Pagode e Axé. Bom, no sítio do meu tio, não faltou nada disso naquela noite. Minha tia arriscou um chão de giz da Elba Ramalho. Meu tio cantou, se emocionou e já saiu chorando logo na introdução do Saigon, do Emílio Sampleado. A minha prima também se entusiasmou e chegou a gemer o tal do melô do ginecologista, aquela nenhum toque da Rosana. Lá pelas tantas, o pessoal foi agitando para ir embora. Alguns carregando, outros sendo carregados, muitos abraços, despedidas e todos partiram. Dei um abraço sincero no velho Tião, entrei no carro e me lancei na escura trilha que levava até a velha porteira de entrada. Mas aí, lembrei que tinha esquecido o meu celular em cima de uma cadeira na varanda e voltei. Depois de pegar o celular, olhei pela janela da sala e, estarrecido, vi o Tião fechando uma daquelas pastas com a relação de músicas. Ele digitou um número de canção no videokê, deu um assoprão no microfone para testar o som, se posicionou em frente ao monitor da TV e uma introdução feita com aqueles horríveis instrumentos MIDI começou a ser executada. Não pude aguentar, Luciano. Eu saí correndo para não ouvir o que viria em seguida, mas foi inevitável. O carro já estava quase cruzando a porteira, quando, rasgando a noite escura, eu ouvi a voz chorosa e desafinada do Tião cantando... Feelings... Vomitei a rabanada. Fecho os olhos de saudade. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Olha só, isso que você tá ouvindo é um sujeito lá de Pernambuco, eu acho, que gravou um CD para mostrar o seu talento. Recebi os arquivos de um amigo, sem informações sobre quem é que gravou isso aí. Eu recebo um monte de coisa assim, mas eu vou guardando porque eu falo, cara, um dia eu vou usar. Para um podcast sobre videokê, cai como uma luva, não é? Canteiros, Sendo Destruída, de Raimundo Fagner. Nem aquilo aqui me entrego, já me dá contentamento, pode ser. Até amanhã, cedo, claro, feito dia. Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu sou aquele ser do mato, um rosto de flan do mesa, pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda. Ah, se você é daqueles que curte um videokê, talvez ache exagerada a história que eu contei nesse programa. Mas só quem conhece o Chiquinho, como eu conheço, tem ideia do que deve ter sido pra ele ver o Tião, o seu cúmplice de indignação, entregue ao videokê. Mas sabe que tem coisas que ficam muito legais mesmo em MIDI? Como, por exemplo, Bohemian Rhapsody, do Queen, que você vai ouvir agora. Esse Freddie Mercury transistorizado, hein? A tecnologia vai evoluindo. A utilização do MIDI que se faz hoje é diferente da de 20 anos atrás. Está mais sofisticada, mais elaborada. Os artistas aprenderam a trabalhar com ele. Mas é sempre aquela coisa de filme do George Lucas. Um robozinho tocando. Fica tecnicamente perfeito, mas robô não tem alma. E quando se trata de música, antes da perfeição técnica, vem justamente a alma. É claro que tem gente que se diverte muito com karaokês e videokês. Eu mesmo tenho que confessar que eu morro de vontade de dar uma palhinha. Mas como eu tomo Simancol demais e conheço minhas limitações, prefiro ficar na minha, sofrendo na plateia. Aliás, plateia de karaokê deve ser maldição, não é? Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Sim, ao som de Bohemian Rhapsody, do Queen, que o nosso Café Brasil do videokê vai chegando ao fim. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco hoje, sabe quem, hein? O computador do Lala tocando um monte de midis. Mas pra salvar a parada, eu botei no final algo que eu queria tocar no Café Brasil há séculos e não sabia como. Ninguém menos do que Queen. Gostou, hein? Quer mais? Visite www.lucianopires.com.br e ouça a Rádio Café Brasil. Lá tem música de verdade. Pra terminar, o final daquela frase de Tom Jobim e Newton Mendonça que eu usei no começo do programa. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.